Leia comigo Gálatas 4. Digo, pois, que o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai bendito, nós pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor acrescente a nossa mente, ao nosso coração, ao nosso físico, mas acima de tudo ao nosso espírito, uma porção de alimento da Tua Palavra. Nós queremos ser edificados, Senhor. Nós precisamos ser edificados na Tua Palavra. Nós viemos Te adorar, Te buscar e queremos sair daqui edificados pelo Senhor. Por isso, se há algum empecilho, se há alguma dificuldade, algum bloqueio na nossa mente, na nossa alma, até mesmo nos nossos ouvidos físicos, que o Senhor opere nesse momento e nos dê palavra de revelação, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. A igreja da qual fazemos parte é o corpo vivo de Jesus andando por essa terra. Esta é uma verdade que só de ser proclamada já tem poder. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Eu não estou falando da comunidade cristã Projeto Adoradores, que é uma organização terrena, precisa ter nome, precisa estar registrada, tem uma administração terrena de coisas terrenas, e ela é só a identificação de um grupo civil. A Igreja de Jesus não tem o nome Projeto Adoradores. A Igreja de Jesus só tem um nome, Jesus. Mas é lícito que a gente veja e cuide das inúmeras igrejas locais. E precisa ser cuidado. Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nessa vida civil nós precisamos ter esta organização, ter estas coisas bem cuidadas. Mas a igreja de Jesus, que não é a batista, presbiteriana, metodista, comunidade, que é o corpo de Cristo, está na terra, fazemos parte dela, e ao fazer parte dela, fazemos parte também de uma pequena comunidade local que é terrenamente organizada, e isso é justo, isso é lícito, isso é necessário, isso é uma sombra das coisas espirituais, mas a igreja é o corpo vivo de Jesus. Há um mistério nisso. Eu e você, como seres espirituais, fazemos parte do corpo de Cristo. Mais terrível ainda, eu e você, como espíritos, somos Jesus. Você não pode arrancar o seu dedo e dizer, esse dedo é o Sóstenes. Não, esse dedo não é o Sóstenes. Esse dedo era o dedo do Sóstenes que foi arrancado. Eu não posso ter o meu pé andando por aí independente e dizer, não, é o Sóstenes que vai ali. Não, não é o Sóstenes que vai ali. É o pé do Sóstenes que resolveu sair sozinho. Mas o pé do Sóstenes que está vinculado a esse corpo que é o Sóstenes, é o Sóstenes. Eu sozinho não sou Jesus, mas nós unidos, nós somos Jesus nessa terra. A igreja de Cristo é Jesus nessa terra. Literalmente. A gente ora para Jesus fazer um milagre, não ora? Mas Jesus vai fazer um milagre nessa terra através de quem? Do seu corpo. A música do Daniel: somos seu corpo, somos seus pés, somos suas mãos. Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra deixa claro que ele veio na plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para nos resgatar e recebêssemos a adoção de filhos. Cristo veio à terra, nasceu de uma virgem, seu corpo era um corpo físico, terreno, natural e não onipresente. Jesus, apesar de ser Deus, nesta terra não era onipresente. Deus é onipresente. Mas Jesus, nessa terra, deixou de ser onipresente no momento em que se encarnou, se incorporou, um homem nascido de mulher, como eu e você, de carne, de osso, de sangue. Então toda a obra de Deus estava limitada ao lugar único que Jesus podia ir de cada vez. Então imagina tamanha limitação de Deus, em que tudo o que ele queria fazer, ele dependia de caminhar 70 quilômetros até Jerusalém, 150 quilômetros até Cesaréia de Filipe, mais 200 quilômetros até voltar lá em Belém. Ele tinha que andar dia após dia. Bem, agora eu vou lá para o Mar da Galileia, então ele tinha que descer de novo. Bem, eu tenho que ir lá no deserto da Judéia, ele tinha que descer de novo lá, 400 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Deus estava limitado à mobilidade do corpo de Jesus. Como dois seres em um só, Jesus 100% Deus e 100% homem, ele se limitou à natureza humana. Esse mistério que a gente não entende, e hoje não entende mais ainda, ele se repete na vida da igreja. Deus se limitou a fazer a obra dele através da minha vida, um sujeito tão limitado. Deus escolheu isso. Deus escolheu executar sua obra soberana, eterna, infinita, poderosa, através de pessoas. Então não há motivo nenhum para nenhum de nós dizer assim: ah, eu não dou conta, eu não sou capaz. Nós não somos capazes mesmo. Ah, o pastor é capaz. Você está equivocado, irmão. Mas ainda assim, Deus decidiu fazer a sua obra através do ser humano. E até Jesus, mesmo sem pecado, também tinha limitações. Ele precisava caminhar a pé para chegar em outro lugar e executar o que o Pai tinha dado a ele. Ele tinha uma obra localizada, terrena, dependente dos movimentos físicos, da voz, dos pés, como eu e você. Agora, a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 5, Romanos 5, verso 1 em diante, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, ainda nós, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus morreu inocente, pagando uma pena, pagando justamente no tribunal eterno, embora fosse inocente. Ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Tem uma pessoa em todo o universo que veio a essa terra e que morreu no meu lugar. Imagina se o seu avô tivesse morrido no seu primeiro ano de vida, você não se lembra dele, você não o conheceu, e ele deixou um documento assinado para você, e ele fez algumas coisas exclusivamente, como é que vai chamar? Sóstenes. Então, olha, diga ao Sóstenes quando ele crescer que eu fiz isso por ele, isso eu estou deixando para ele, aquilo. Meu irmão, o resto da vida você vai dizer: minha vida toda está firmada no que o meu avô fez. Meu avô, meu primeiro ano de vida, antes de morrer, me fez isso, me deixou esse documento, me construiu aquilo, deixou esta herança, deixou aquele poder, deixou aquilo. Meu avô, o resto da sua vida, você se lembrará do seu avô e viverá fundamentado naquilo que ele deixou. Até aquele que porventura torrou tudo que o avô deixou, vai viver o resto da vida dizendo: meu avô fez algumas coisas por mim e eu estraguei tudo. Literalmente foi a mesma coisa que aconteceu. Antes de eu nascer, Jesus morreu. E antes de morrer, ele fez algumas coisas e nomeou. Isso é para o Sóstenes. Isso é para a Tânia, isso é para o Gabriel, isso é para o Renato, isso é para a Lucília. E a maior prova de ingratidão, eu não querer saber o que ele fez por mim. Eu não querer saber o que ele deixou para mim. Eu não viver fundamentado no que ele planejou, no que ele construiu, no que ele deixou para mim. Isso é literal, uma pessoa, não apenas meu avô, meu tataravô, meu pai, meu tio, mas Jesus. E ele morreu e ele deixou algo sobrenatural para mim e para você. Ressuscitou pelo seu poder. Jesus ressuscitou porque ele era Deus. E como Deus, a morte não tem poder sobre ele. O diabo, tão burro, não pensou nisso, que ele ia morrer pagando pelos meus pecados, mas ele podia ressuscitar, porque ele é Deus. A morte não tem poder sobre Deus. Então é óbvio o motivo pelo qual Jesus ressuscitou, porque ele é Deus. Ele ressuscitou pelo seu poder, por sua divindade, mas também por direito. Porque uma vez, não sendo culpado, mesmo tendo levado a minha culpa, ao pagar a minha culpa, ele estava livre. Porque ele mesmo não tem culpa. Então ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Subiu ao céu, Sua pureza, sua santidade, seu poder, sua inocência, sua graça, seu plano, tudo isso são provas cabais de que ele ressuscitaria. Ressuscitou. E ao ressuscitar, o seu corpo foi transformado em um corpo glorificado. Os discípulos encontraram com Jesus no caminho de Emaús. Jesus foi até os discípulos e comeu com eles. Jesus se apresentou aos discípulos. Tomé tocou o corpo de Jesus. Os discípulos tocaram o corpo de Jesus. Ouviram a sua voz. O corpo de Jesus agora era um corpo glorificado. E ele podia ir embora da terra e deixar a terra vazia, sem a presença dele. E ele diz assim: obras maiores fareis. Se lembra desse versículo? O Senhor Jesus disse que nós, se crermos, faremos obras maiores que ele fez. A gente pensa que o nosso ministério vai ser maior do que o de Jesus. Que se Jesus tinha 12 discípulos, eu vou ter 120. Se Jesus fundou alguma igreja, eu vou fundar 10 vezes mais. E essas coisas humanas. Se Jesus ressuscitou 2, eu vou ressuscitar 20. Essas coisas numéricas são muito pequenas para a gente dizer que é o que Jesus estava dizendo, obras maiores. Nós podemos saber de apenas uma, que já é o suficiente para a gente tentar entendê-la a vida inteira. O ministério de Deus, através de Jesus, o ministério de Cristo, o Filho de Deus, através de Jesus, estava limitado ao lugar que ele podia andar. Provavelmente, se fosse hoje, Jesus teria pego um avião e teria ido mais longe. Naqueles dias ele não podia ir mais longe. Naqueles dias ele tinha que se limitar onde os seus pés conseguiam caminhar. No máximo um pequeno animal, levando ele um pouquinho mais rápido. Quando ele ressuscitou e deixou esta terra, a terra ficou sem Cristo. Literalmente a obra de Deus não poderia continuar na terra. Não havia legalidade para a obra de Deus ter continuidade na terra, porque Deus entregou a autoridade da terra ao homem. Então ele envia o seu Espírito, e o seu Espírito vem morar dentro de nós, e nós nos tornamos o seu corpo, só que agora infinitamente mais. Se Jesus tinha que andar a pé de Jerusalém a Samaria, a Cesareia, a Judeia, hoje ele está de forma onipresente em todo lugar da terra que precisa de Jesus, através do seu corpo, que é a igreja. A igreja não é só uma organização, a igreja não é só uma entidade, a igreja não é uma ideia humana, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é Jesus, a igreja é o Senhor agindo nessa terra. Então, eu e você, como membros do corpo de Cristo, nós somos Jesus depois da ressurreição, agindo não mais apenas na terra da Palestina, na terra de Israel, mas em qualquer lugar do mundo, onipresente. Então, quando você entrar no seu trabalho, na sua empresa, no bairro, no seu prédio, Jesus está entrando ali. Isso faz parte de discernir o corpo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E quem faz parte, quem é membro do corpo de Cristo, não é membro da comunidade Projeto Adoradores, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Wesleyana, Igreja Católica. Quem é membro do corpo de Cristo é membro de Jesus, mais do que organizacionalmente membro com o nome arrolado no hall de membros, não, muito mais, infinitamente mais que isso. Eu e você, salvos em Cristo Jesus, somos Jesus nesta terra. Somos o corpo de Cristo. É por isso que o diabo vem, se possível, todos os dias para dizer quem você é, que você não presta, que você não tem, que você não pode, que não dá, que você não consegue. É por isso que o diabo vem, se possível, todos os dias para te separar da comunhão, para te pôr entristecido, amargurado, angustiado, para que você não tenha condições nem de lembrar que, no fundo, na verdade, você é membro do corpo de Jesus. É Ele que trabalha para fazer com que a gente se separe, porque unidos nós somos Jesus, separados é o ramo fora da videira, só serve para ser queimado. Ser membro da igreja, e agora falando de uma forma muito terrena e prática, ser membro da comunidade cristã Projeto Adoradores. Para alguns pode ser só isso, frequentadores. Mas para quem tem o Espírito Santo, é infinitamente mais. É ser membro do corpo de Cristo. Porque se eu for membro do corpo de Cristo, eu serei membro de uma pequena comunidade local. Embora ser membro de uma pequena comunidade local não garanta que você é membro do corpo. Mas se você tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, você será membro de uma comunidade local. Não tem como alguém que tem o Espírito Santo dizer: eu vou viver sozinho. Eu tenho minha vida com Deus sozinho. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Se não for Projeto Adoradores, irmão, vai ser uma comunidade que não tem nome, vai ser uma comunidade que tem um nome histórico. Não interessa o nome ou a ausência do nome. Você terá que andar em comunhão com alguém. Porque o corpo de Cristo é comunhão com os irmãos. E nós somos assim, o corpo de Cristo na terra. Palavra do Senhor, primeiro livro, primeira carta de Pedro. Abra comigo, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ele ressuscitou, subiu ao céu e deixou aqui o seu corpo. A igreja na terra é Jesus. A vivência que temos, irmão, nessas pequenas comunidades locais. E quando eu falo pequenas, Tanto faz se a igreja tem 100 mil membros ou se tem 10 membros. São pequenas comunidades locais. A vivência dessas comunidades locais sempre demanda organizações físicas. E essas organizações físicas sempre resultaram em desvios, em excessos, em heresias, em costumes, em hábitos, que apesar de terem sido estipulados para organização com boa intenção, os cristãos nos primeiros séculos, eles foram se submetendo ao que Roma oferecia, porque era maravilhoso o que Roma oferecia. Os cristãos hoje estão oferecendo, estão recebendo o que a Globo está oferecendo. E estão achando maravilhoso o que a Globo está oferecendo aos evangélicos. A oportunidade ímpar de sair para o mundo inteiro. Roma também fazia isso. Roma construía estradas. Era um império que construía estradas. E se alguém em Israel nunca pôde ir mais longe, agora podia, porque Roma tinha construído estradas. Gente, Deus está nos abençoando através de Roma. Um dia Roma disse: olha, junta todos os pastores, eu vou pagar o salário de todos vocês, eu vou dar uma passagem gratuita, vou pagar a hospedagem, e vocês fazem o congresso de vocês aqui. E nós vamos fazer o seguinte, tem uma pessoa muito competente, ele vai administrar para vocês. Aí a gente vai colocar alguém sobre todos esses pastores, e na hora que aumentar a gente coloca alguém, sobre todos. Então a gente vai criando uma estrutura que vai ser muito bom para vocês. E essas estruturas terrenas, elas, embora fossem a princípio para nos ajudar, elas são objeto de renúncia. E não é fácil renunciar a elas todos os dias, porque a gente quer a organização, as coisas. Mas elas, no final, conduzem a desvios. E esses desvios nos fizeram crer que igreja é essa estrutura que a gente vê. Que igreja é a organização humana. Então eu vou para essa, não, eu vou para aquela, não, eu vou para outra. Eu concordo com isso, eu quero aquilo. E a gente vai criando nossas estruturas que chamamos de igreja. E o nosso entendimento sobre igreja já nasce equivocado. A gente olha para a igreja olhando para o pastor Sóstens, para a pastora Daniela, se esticar um pouquinho para os diáconos, Naum, Kelly, Vailda, que eu, os que trabalham aqui durante a semana, a gente vai olhando assim, para uma diretoria à parte. Se for pequenininha, não tão valiosa. Se for muito grande, estruturada, muito valiosa. Mas essas estruturas humanas, elas são úteis se forem sempre cercadas das renúncias que cortam na carne e que não nos deixam ser o que o homem já fez aí inúmeras vezes e não dá certo. Aquela coisa. Mas a igreja não é essa estrutura. A igreja somos nós, corpo vivo de Cristo. E você é membro não da comunidade Projeto Adoradores. Embora organizacionalmente, socialmente, você é membro desta igreja local, que os homens deram o nome de Comunidade Cristã Projeto Adoradores, ou de Igreja Metodista, ou de Igreja Batista, ou de Igreja Presbiteriana. Mas você é membro do corpo de Cristo. Quando alguém decide seguir a Jesus, não é que se converteu para crente, é que foi tomado pelo Espírito do Senhor com luz e fé para se tornar membro do corpo de Jesus Cristo, para se tornar parte de Jesus. Nós, como comunidade Projeto Adoradores, embora tenhamos um nome terreno e uma organização terrena, embora Deus tenha colocado o seu projeto num corpo físico tão limitado, nós só queremos ser o corpo de Cristo. Nós queremos fazer o que Jesus quer fazer. E se a limitação de Jesus, que não era pecado, eram suas pernas, a nossa limitação hoje não é nem as pernas. A gente pode ir aonde a gente quiser. A internet, a televisão, o avião nos leva aonde a gente quiser. A nossa limitação é uma só: nós mesmos. O que eu penso de mim, o que eu acho de mim, o que eu escuto e recebo de dardos, de setas, de sugestões que vão tentando dizer quem eu sou. E o inimigo nunca vem dizendo: você é filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo. O inimigo nunca vem. Ele vem dizendo assim: ah, ninguém se importa comigo. Ah, eu não dou conta, ah, eu não posso. E nessa manhã o Senhor nos leva a discernir um pouco mais o corpo e declararmos em fé: eu sou membro do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. A minha igreja local, mesmo com as limitações, os defeitos, os problemas, é o meu lugar físico, como Cristo habitou em um corpo. É o meu lugar físico de ter comunhão, de operar para o reino, de ser o corpo de Cristo na terra. Eu não sou apenas um membro número tal. Eu não preciso ter um crachá, ter um reconhecimento organizacional. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você pode dizer isso a quem está ao seu lado? Mas, irmãos, a igreja de Jesus na terra é um lugar físico. Se nós estamos na terra como Jesus estava na terra, nós temos limitações como Jesus tinha limitações. E eu quero repetir para ninguém querer usar isso: Jesus não tinha pecado, irmão. Jesus era Deus. Ele é Deus. Mas Jesus não fez muitas coisas que Deus pode fazer, porque ele estava limitado ao plano, ao seu tempo, ao seu corpo, ao seu espaço. E essa limitação foi extinguida, porque o corpo de Jesus se tornou a igreja em todo o mundo, operando da forma mais simples, num lugar onde só tem iletrados, operando até mesmo no inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou operando na vida de alguém altamente humanamente capacitado. Pouco importa. E se há algum limite hoje, esse limite somos nós mesmos, com a nossa mente, com a nossa alma, com os nossos pecados. Mas continuamos sendo terrenos. A igreja de Cristo continua, apesar de onipresente agora, nesse sentido, ela continua limitada a quem eu penso que sou, a quem eu acho que sou. Mas a igreja de Jesus, ela é um lugar nessa terra, até fisicamente. Não é necessário que a gente tenha esse endereço aqui fixo, mas para a nossa vida terrena é muito importante que a gente tenha esse endereço físico, que a gente tenha esse lugar. É indispensável que a gente seja uma associação sem fins lucrativos, registrada oficialmente no governo. É indispensável. Para a gente ser igreja, não precisa disso. Mas é indispensável. Ou melhor, é dispensável Para sermos igreja de Cristo nessa terra, é dispensável sermos uma organização civil registrada no governo. Mas para essa terra é indispensável que sejamos. Então somos. Mas existe uma questão espiritual na questão lugar. E agora eu não estou falando só do endereço. Eu estou falando de onde está presente o corpo de Cristo. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz o Senhor Jesus. Existe um lugar que se estabelece fisicamente, que não é apenas mais um endereço único do projeto ou da igreja tal, mas é o lugar onde nós estamos, que diz respeito à comunhão. E esse é um lugar de frutos do Espírito Santo. Paulo escreve em Gálatas e ele diz no capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. Aonde o Espírito do Senhor está, haverá alegria. Então a igreja é um lugar de alegria. Quando falta alegria, é porque o diabo pôs o dedo. Não, a igreja ali não tem mais alegria não, ali acabou mesmo. Não é que acabou, irmão, é que o diabo pôs o dedo. E eu e você temos duas opções: lavar as mãos e ir embora, ou dizer, Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque a igreja é um lugar de alegria. A comunhão com os irmãos é um lugar de alegria. As pessoas vão entrar, irmão. As pessoas virão para ter comunhão conosco e vão encontrar alegria. E você pode estar até passando lutas, você pode estar até passando problemas, mas vai lá fora para você ver como que o mundo vive. Nós perdemos noção do que é uma vida desgraçada sem Jesus. Estávamos conversando ontem, eu e Armando, sobre questões de famílias que não têm Jesus, em que os pais não querem nem saber dos filhos, e nem em situações mais tremendas de compaixão. E de vez em quando a gente assusta quando encosta em alguém que vive desgraçadamente, sem paz, sem comunhão, sem alegria, desesperado, um comendo o outro, um atirando no outro, um pisando no outro. É assim que é a vida do mundo, e eles não veem solução. É o normal para eles. E às vezes a gente acostuma que a gente está vivendo num lugar de alegria, de paz. Mesmo com os nossos problemas e as nossas tribulações, eu estou vivendo no corpo de Cristo. E é o lugar de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. É um lugar de frutos do Espírito. É um lugar de Deus. Eu não estou falando só desse auditório aqui, irmão. Esse auditório é consagrado ao Senhor. Nesse lugar só se opera coisas do reino de Deus. Então esse lugar tem realmente uma bênção especial. Não tenha dúvida disso. Você vai entrar num bar, você vai entrar num lugar de idolatria, você vai entrar num lugar esquisito, você vai entrar num lugar muito chique, você não vai ter a mesma paz. Quando entra aqui, aqui é um lugar consagrado. Mas eu não estou falando só do lugar físico. Eu estou falando do lugar da comunhão do corpo de Cristo. É um lugar de alegria, é um lugar de paz. E como não se trata mais de um lugar físico como esse auditório, ele precisa estar na minha mente. Eu vou me reunir com meus irmãos, eu vou ter comunhão com meus irmãos, porque eu sei, apesar de qualquer dardo, de qualquer sentimento, de qualquer pensamento, eu sei que a igreja é o lugar de alegria, de paz, de graça. Bill Hybels tem uma frase que ele sempre diz: a igreja local é a esperança do mundo. E eu e você, como membros do corpo de Cristo, nós somos os únicos que podemos proclamar isso, irmão. Somos os únicos que podemos proclamar isso. E às vezes a gente grita para Deus: Às vezes a gente se ira, se impacienta com alguma coisa. Às vezes a gente anda pesado, carregado, murmura por alguma coisa, mas a gente só precisa se lembrar de uma verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que nós precisamos, e somos nós que fazemos, nem é resposta de Deus tanto não, irmão. Porque Ele já respondeu, Ele já enviou Jesus. E Jesus é a resposta. A única coisa que eu e você precisamos fazer é falar assim: eu decido, mesmo que no meio de uma turbulência, viver o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é um lugar onde tem paz, alegria, vida, transformação, graça. Feche os teus olhos, irmão. Eu vou parar aqui e vou continuar à noite. Os outros pontos que Deus me deu para ministrar. Mas eu gostaria que nós orássemos ao Senhor nesse momento. E que nós colocássemos diante dEle nossa vida como membros do corpo de Cristo. Alguns estão em completa treva. Não vão enxergar isso nunca. Pelo contrário, vão enxergar a igreja apenas como lugar da religião, a opção de cada um, ou o lugar que eles pegam dinheiro das pessoas. Alguns estão em trevas, não vão enxergar nunca. Outros estão na ignorância, mesmo não estando mais em trevas. E nunca pararam para aprender isso, nunca estudaram. E mesmo quando ouviram, talvez tivessem cera nos ouvidos e não entenderam. Outros até sabem disso, mas estão debaixo de dardos inflamados do diabo. E ou murmuram, ou se afastam, ou tomam atitudes indevidas. E eu quero convidar você nessa manhã a colocar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: avalie, pois, o homem a si mesmo. Porque eu e você precisamos discernir o corpo de Cristo. E eu não quero continuar pensando, Senhor, que igreja é o projeto Adoradores. É aquela instituição lá, é aquela diretoria lá. Eu também não quero me esforçar para dizer: não, mas eu faço parte. Não, não, eu quero identificar que igreja é o corpo de Cristo, que por si só já é infinitamente mais do que tudo que se possa imaginar, inclusive do ministério de Jesus, limitado aonde ele podia caminhar e ao tempo que ele ficou aqui. A igreja é Jesus, agora onipresente, sem limite de tempo, atuando em todo o mundo, em todo lugar. E eu faço parte, sou membro deste corpo. A nossa oração precisa dizer: Senhor, me dá revelação sobre isso. Como Paulo ora lá aos Efésios: eu quero espírito de sabedoria e de revelação. Eu peço ao Senhor que venha sobre mim nessa manhã e amplie meu entendimento. Eu quero avaliar a mim mesmo nesta mesa da ceia. E eu quero, Senhor, corresponder ao Senhor segundo a identidade que o Senhor me deu. O Senhor sabe, eu sei um pouco, que não é fácil. Dia após dia são lutas que não são fáceis. São dardos que atravessam a minha mente, fazem um reboliço no meu coração, na minha alma. E se não fosse o Senhor, eu já tinha tomado decisões que iam desgraçar a minha vida, ou que iam me amarrar por muito tempo. Mas como cantamos hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. E eu não quero apenas um entendimento na minha mente, eu quero no meu espírito um derramar do Senhor, que me revela, que me traz luz para para o fato de que, mesmo com limitações, defeitos e até pecados, eu sou membro do corpo de Cristo. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado e as portas do inferno não prevalecerão. Se você pode, fique de pé. Eu convido você a levantar a sua voz e dar uma resposta a Jesus. Se você, por algum motivo, inconsistente mesmo, está constrangido, fale baixinho. Mas eu peço a você que levante a sua voz agora e diga ao Senhor uma resposta mediante esta palavra. Não é possível que todo mundo vai estar constrangido, então levante a sua voz, irmão. Levante a sua voz. Ore em voz alta. Ore em voz alta.